soltas pelo ar. Ah, e o pensamento vai é viajar. É, esse é o som do hip hop. Você ouvindo o coração bate mais forte. Meu desabafo é com as rimas. Amado de você também com muita adrenalina. Estou aqui, vou falar a verdade e relatar a vida na nossa cidade. Que muitas vezes parece um Vietnã, mas temos fé e acreditamos no amanhã, Joe. Homem, mulheres, velhos e crianças, eu canto pra vocês passando a esperança de que um dia tudo vai mudar se Deus quiser e que a gente possa então comemorar. Ah, eu sei que sua vida tem sido sofrida, vamos lutar pra sarar esta ferida. E o remédio está com você, o quê? Faça sua parte, não deixe acontecer. Por quê? Ah, nós temos o poder, nós somos maioria. Araraquara e grandes periferias. Viemos com o objetivo de ajudar. Ah, esse é o som que veio pra te alertar. A melodia influencia muita gente, por isso cantamos com letras conscientes, passando a você mensagem positiva. Porque o rap é coisa construtiva. Então cantei comigo este refrão. Queremos paz, amor e muita união. Música. É música de primeira, é ideia verdadeira. Tem quem olha e discrimina, já na hora incrimina. Também tem o mano e a mina que ouve e representa a firma. Somos etc e tamo agradecido a todo mundo aqui presente agora nos ouvindo. Por vocês cantamos e estamos na caminhada. Aqui são dois manos interioranos de Araraqua, que chega, canta, tenta e representa, rapa. Eu te digo, nessas horas meio que esquenta e chapa, mas às vezes quase sempre a ideia é negativa. Porque é verdadeiro e muitos erram nesta vida. Então fazer o quê? A verdade eu vou dizer. Atinja quem atingir e doa a quem doer. Porque o rap é compromisso, foi o hino do Sabota. E muitos gostam disso, então dizemos né lorota. Cadeia de Nadir, Deus levou, partiu daqui, ideia quem? Isso acontece entre a gente. Eu vejo em outros ritmos sucesso nas paradas. Às vezes não canta nada, a cultura tá desfalcada. Por isso gosto do rap, não desisto e não paro. Enquanto Deus permitir, quero sempre poder cantá-lo. Enquanto Deus permitir, irei sempre querer louvá-lo. Música.